Sequência, o controle tem sequência livre. Sequência livre, grato, Tânia Oscar, retorno para meu pé, então, Tânia Oscar. Azul 4423, voe direto a Lefa. Direto a Lefa, dá prazer de 4423, Azul. Olympus 08, complete final call tower 118.95. Please call tower 118.95, thank you, have a good day. Das descidas o 2719. Azul 2719, desça para 4.000 pés, ajuste 1.014. 4.014, 2719. Guardião 105. Ah, escuta o guardião. Confirma quantas milhas se afasta nessa prova? Confirme. Mas quantas milhas o senhor se afasta nessa proa? O guardião está procurando áreas de deslizamento para fazer a atuação. Hoje já não localizou, mas creio que mais 3 milhas. Tente. Azul 4778, Recife 12685, Alderno 2545. Oceaner 6314, Recife 12685, Alderno 2545. TAM 4778. Prossiga, TAM 4778. Recife 12685, Alterna 12545. 2085, 2545, obrigado. Condor 23, controle, prossiga. Condor 23, a série de identificação autorizada a chegada Bombed 1, desse mantém o nível 120. Bombed 1, 120. Foi direto IPAP, o Condor 23. Salvador 279, é necessário dirigir a direita para 280. Confirma, pro? Para 280. Gente, o azul 2719, quantas milhas? 15 milhas, senhorita. O senhor tem condições de voar pelo? Negativa, a formação está bem na nossa prova. Controle da Centro de Viu. Confirme. Da Centro de Viu 2719. Afirmo, 280 por 15 milhas. Ativo. Rússia 2733, controle. passando 66, quanto tem que a gente viu aqui na 260 por aproximadamente mais 15 milhas que faz retorno na proa de Eletro? Fecha. Azul 2711, reporta livre de desvios. Reporta livre, 2711. Condor 23, desça para 050. 050, manda. Controle, o Condor solicita para o 040 para desvio de informação e após o desvio poderia falar o 368. Autorizado desvios, o Condor 23 reporta livre dos desvios. Rotária 2733, a ser identificação na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1 no repórter das descidas. Bomed, o Rotária 2733, desça para o 0620. Salvador 271, agora pro 240. 2711, proa 240. Proa 240 por mais 10 milhas ali. Gente, mantenha a proa 240, aguarde novas detonações. Guardando. Condor 23, confirma as quantas milhas vai necessitar dessa proa? Mais 20 milhas. Sente. Azul 4423, Recife 128.8, alterno 260. 288.260, por 4423, boa tarde. Controle, Salvador, passarelo 2231, fora de solo. Passarelo 2231, no contato radar, mantenha 3 mil pés e sai da Momo. 3.000 na Momo, 2231. O Azul 2711, confirme velocidade? É necessário redução devido à turbulência, 189 apresentada. Faz quantas milhas nessa proa? Já temos condições de atuar pelo. O Condor 23, mais quantas milhas nessa proa? Mais 10 milhas no Condor. Condor 23, reduza para 220 mais. Está reduzindo, 220. O Azul 2711 não voa direto pelo outro, tem condição de incrementar a velocidade? Tem que pedir mais 3 milhas aí, dá para acelerar. Enche na proa de pelo, o Azul 2711 descendo para 4 mil pés. 4 mil, proa de pelo, 2711. Prossiga. Autorizado, o Fuscara 2733. O Condor 23 reporta livre de desvios para início de evaporação. Passarelo 2231. Prossiga, 2231. Para prosseguir na subida, inicialmente sua curva direita voa na proa 360. direita 360, 2231. Está livre o condor para decoração. Condor 23, curva direita, vou na proa 050, limite ao localizador. Apenas confirmando, o condor 23 solicita o 368? Tá, pode ir, mas está livre para ser decorado. Quente, o condor 23 na proa 050. 050, você está aí? Afirmativa, aguarde descida, número 2 na aproximação. Azul 2711, tem condições de prosseguir na proa de duna? Afirmativo. Na proa de duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 4, azul 2711, tem condições de incrementar a velocidade agora? Está incrementando, voando duna, descendo para 2.000, 2711. Condor 23, solicita o 368 da presente? Prossegue para o LS X-Ray. Aguardo 68 para o... Vou direto 368, Condor 23. 68. Motor Salvador, voo no 620, decolado, boa tarde. Voo no 620, contato radar 370, saída Puka. Na Puka, Condor 370, 620. Condor 23, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.014, com a 223 na proa 68. Passeio 2231, suba para 1.60. 1.60, 2231, vai manter essa proa? Seria como voar bom para evitar formações? E passeio 2231, temos dois tráfegos efetuando desvios na terminal, motivo do passeio do 360. Já presente, autorizada para o Edmundo, aguarde direto Barreiras. Boa no Momo, aposto, aguarde Barreiras, passeio 2231. Livre a sessão 1.60. Sobe para 160, 2231. Com 1.620, vou direto Jamo. Manda Jamo, 620. Pulsera 2733, velocidade. Está marcando agora 137 de dado, 2733. Cliente. Então, 3190, passando a identificação, autorizada a chegada do MED 1, desça e mantenha o nível 0, 6200. Identificou autorizado por MED 1, descendo até o nível 0, 6200, 3190. Pulsar 2733, desça para o 050. Controle voo 1169, decolou. Passar 2231, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, passeio 2231, braço. Voo 1169, contato radar, suba para o 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, 1169. O Sara 2733 tem condições de incrementar a velocidade? Eu acho que está voando com a máxima. O Sara 2733 já voando com a máxima? O Sara 2733, controle Salvador? Sim, o senhor já está descendo com a velocidade máxima? Aqui, amor. Então, 3190, reduza para 220 mais. 2209, motor de passeio 2231, quando você desvia à esquerda, para evitar formação. Gente, qual a proa por quantas milhas? Proa 260 por mais 20 milhas. Gente. Guardião 05, confirme o local do sobrevoo. Tente, reporta Pituaçu. Vai Pituaçu, Guardião. Passa Duna, Azul 2711. Comenta Bravo. Azul 2711, Torre 1895. 1895. Control to Control, roll 1869, I have information, Bravo. Roll 1869. Okay, then clear, both arrival, distant, flight level, correction. Distant 4,000 feet, can H1014. H1014, you can still find wind for about 2 miles, cover the weather. Lá, João 05, ciente da aeronave da Azul na final da pistão no zero? João 05, na aeronave do Ceará, ciente da zero. Ciente, o senhor está visual com a aeronave na final, a Azul 2711. Gente, para ingresso no circuito, torre 1895. 1895, prato. Controle voo 1169, 2, proa 2225, evitar formação por 15 milhas. Gente, o gol 1169, reporta livre de desvios. Ah. Boa tarde, Xana 6210, identifica a chegada Bom Médio 1, no desse mantém o 070. Roger, o 1869. Sim, Força Aérea 2733 tem condições de voar Duna da presente? Olha a presente Duna, o Força Aérea 2733. Patrulha de Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, está livre e afinal, ILS reporta estabilizado. Essa para 2.000 na prova de Duna, vai reportar estabilizado, apesar do ILS, para 2.733. Passada 2.231, mais quantas milhas no desvio? Mais 5 milhas e a prova Barreiras, 2.231. Gente, reporta para o ano Barreiras. Reporta nada, 2.231. 1620 Recife, 126.85, alterno 2545, bom voo, 1620. Recife, 125, alternando 2545, 620, boa tarde. O Condor está estabilizado. 1869, distance, flight level 100. Recife, bom voo, 1869. 1869, distance, flight level 100. Espera, correção, Condor 23, torre 1895. 1895, 23. Então, 3190? 3190, tem uma aqui, esperar na esquerda, agora pro A030 por desvio. Gente, pro A030, reporta livre dos desvios para a declaração, então, 3190. Reportará, tá, 3190. Passeira 2231 já na flor de barreiras? Flor de barreiras, 2231. Entende. Tango, Vitor, Kilo Delta, controle, prossiga. Aguarde. Gol 1869, how many miles to deviation? How many 210, gentlemen? Gol 1869. Do you have conditions to fly below? Vitor, Filo Delta, o controle entendeu que o senhor vai prosseguir instrumento 070 para Salvador? 1169, eu vim agora para o Roger, report, fly pelo. Vitor, Filo Delta, nível 070, vou direto Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi e reporta para a descida. Gol 1169, Recife 1251, alterna 123, decimal 8. Recife, 251, 123, 1169. Redução 3190, redução para 1809. Reduzindo 1809, tá 3190. Lança pro, então 3190, desça para 4000 pés, o ajuste 10, 1 no passo, mantendo a proa. O TAM 3190 conseguiu copiar a informação? Negativo, confirmo. O TAM 3190, reautorizado a descida para 4000 pés, o ajuste 10, 1 no 4, mantenha esta proa, aguarde novos vetores para a final ILS. 4.0.0.4, mantendo a proa, guardando vetores, está 3.1.0.0. 2.0.0, proa 0.5.5. Tio Romeu Oscar, 119.8. Mandou 6.2.0.0, comando esquerda, proa 0.5.3. Confirme para o controle? 2-0-0, comando a esquerda, conduzido para 053. Passarei do 2231 no Recife, 1288, alterno 260. 1288, 260, 2231, obrigado. Armador 6210, câmbio. 6210, prossiga. Quero paciente, nós estamos lá na proa 053, está presente? 053, ciência de desvios 6210, reduza para 2209. 2209, 6210. Poderia voar Duna, TAM 3190? Negativo, TAM 3190, segue com o número 2, reduza para 1709, aguarde vetor para o lote. Reduzindo 1709, aguardando vetor, TAM 3190. Oxané 6210, reautorizado descida para 050. 050, 6210. E reduza para 2209, confirmado. 1869, descend flight level 060. Então 3190 para o localizador, direita para o 070. Direita para o 070, localizador, então 3190. Tio Romeu Oscar, prossiga. Tio Romeu Oscar, acione código 0153, desça para 1.010, ajuste 1.014, reporta Parite. Reportará Parite, nós vamos para 1.010, 0153, microfone. Tio Romeu Oscar, controle? Mais escuta. Pessoal do Salvador, 1000 pés de teto, 5000 de visibilidade. O Kilo Romeu Oscar. A barulha do rural especial. Localizador, está 3190. Aguarde pelo Romeu Oscar. Xané 6210, confirma as quantas milhas dessa proa? 6210, mais 20 milhas nessa proa. 20 milhas? Afirmativo. E se eu tenho condições de desvios pela esquerda, o senhor sai com o número 3 na aproximação. Afirmativo, pela esquerda, positivo. Pode ser agora da presente a 015. Se eu tenho condições de voar na freia proa 360? Afirmativo. Ok, voando na proa 360, segue com o número 3, reporta de desvios para a proa Duna, após o segundo aeronave. Certo. Estou aguardando a sua autorização então para a proa Duna, 6210. Gente, completa a redução para 1809, o Oceaner 6210, aeronave que precede da nave da TAM, agora aproximadamente 7 milhas à frente do senhor. Certo, esquerda 360, 180, na redução, obrigado. Baja. Força aérea 2733, está estabilizado no localizador. 2733, torre 1895. Uma torre 1895, graças. Então 3190, desço inicialmente para 2.500 pés, o ajuste 904, autorizada final, reporta estabilizada. Desce 2.500 pés, já está estabilizado, tá? 3190, já está no localizador. Entendi, completa a final, aguarde transferência. Aguardado. Tira o Romeu ao seu controle. Controle. Apenas para informação do senhor, a gente coordenou aqui com a torre, ela disse que na final da 17 está bastante fechado. Tio Romão, que forma o Clareza 1. Controle não consegue copiar a informação do Tio Romão. Controle, Tio Romão. O Xené 6210 para o localizador. Curva à direita, vou indo para o 0620. 0620, é o Xené. Controle, Tio Romão. Prossiga. A mensagem está saindo cortada. O controle não consegue copiar a informação. A única informação que eu consigo escutar do senhor é controle Salvador. O controle, o 6210 entendeu que o colega tem condições de... tem ações de prosseguir pelos corredores. Gente, o Kilo Romeu Oscar, o controle em ponte, entende que o senhor vai prosseguir para, nos corredores e tentar a aproximação. Afirmativo. Da próxima, Tarumpo, condição do usuário. Muito agradeço, Romeu. O senhor quer então prosseguir em condições de usuário para Salvador, é isso? Eu vou passar aqui para o controle. Afirmativo, dos corredores. Da próxima, posição Tarumpo. Já, de Paris. Tá, o senhor está em condições de usuário aí no setor? Afirmativo. Controle, eu chamei a 6210 com forte aí para o colega. Eles têm condições de prosseguir em condições visuais e para corredores com aproximação. Gente, o chamei a 6210, desça para 3.000 pés nessa pro autorizada final, reporta estabilizada. 3.000 nessa pro estabilizada, reportará estabilizada, 6210. Controle, está 3145, boa tarde. Então, 3367, contato radar, suba para o 360. Confirma a saída? Contato 3367, está cumprindo a SASBO, SAMBO 1. Sim, então 3367, suba para o 360. Sobe ao 360, prossegue SAMBO 1, da 3367. Deixa eu ter uma data, pode dar a controle, boa noite, T3145. 3145, contato radar, suba para 340, perfil da Sanvo 1. Ok, para 340 na Sanvo 1. Então 3190, torre 1895, bom pouso. 1895, bom trabalho, então 3190. Com 1. Kilo Romeu Oscar, controle. Não se escuta, procura. Sim, no CEASA, ele se espera 1.000 pés aguardando a liberação da contra o controle. Pronto, pronto, da CEASA ou pela condição? Gente, repórter iniciando espera no CEASA. Passará. Salvador, go 1869, stand by for lower. Go 1869, with the speed 170 knots, and descend 4,000 feet to 1814. 1814, 4,000, go 1869. O Xané 6210, desça para 2.000 pés, ajuste Salvador no 0 no 4. Está autorizada a final ILS, reporta estabilizado. O Xané 6210 estabilizou. Gente, complete final, base de transferência. Aguardando. Vitor Kilo Delta, oportunidade de descida, 10 graus à direita para liberar a sua Amazônia. Gente, Vitor Kilo Delta, desça para 4.000 pés, o ajuste Salvador no 0 no 4. É, Vitor Kilo Delta. Go 1869 with the speed 170 knots, number 3 for approach. With the speed 170 number 3 for approach, go 1869. Xaner 6210, passa Duna, completa a final, torre 1895, bom pulo. Obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Tente, apenas confirmando, no CEASA o senhor efetua espera, Kilo Romeu Oscar. Quanto, Fábio, na volta da prova CEASA? Tente, e fará espera no CEASA. Quanto? 1869, descend 2000 feet, QNH 1014, clear, final report established. Ok, descend, maintain 2000, QNH 1014, report established, ILS 1110169. Kilo Romeu Oscar em espera no CEASA, torre 1895. Então, 3367, Recife 1251, alterno 1238. Recife 1251, 238, boa tarde, 3367. Vitor Kilo Delta tem condições de voar pelo? A mesma que eu quero, tá pelo. Vitor Kilo Delta. Ciente, Vitor Kilo Delta, está autorizado. Logrado, Vitor Kilo Delta. Então, 3145, Recife 1251, alterno 2318. 251, 238, boa. Turno 869, estabilizou? On localize, runway 10, go 1869. Brasil complete final, call tower 1, 18.95. 1895, go 1869. Have a good night. Guardião 07, prossiga. Tente, confirma a altitude. Tente, quando possível, chefe seu transponder. Uno, 1166, sua identificação autorizada a chegada Bom Med 1, vê se mantém o 050. 050, agora no Med 1, só na minha posição à esquerda, 035, 40, entendendo, já fica próximo aí, na coordenação. Bem, chegou no 1166, centro de desvios, na prua 035, desça para o 050. 050, agora no Med 1. 3894, acione a identificação, autorizada a chegada a Bombed 1, desça e mantenha o nível 06200, redução para 2509. Nível 060, Bombed 1, 2509, 3894. Vitor, Kilo Delta, TG 040, pode prosseguir via chegada. Desça para 2000 pés, ajuste no 014, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 livre LS, repassará estabilizado, Vitor, Kilo Delta. Prossiga. Tente, já avisou com Veracruz? Tente, tem frequência livre. Papapá, Alfa Charlie Mike, acena identificação, autorizada a chegada a mão, desse mantém o 080. E essa é a chegada. 1160, redução para 230 mais. Para agora 966? Confere. 630 mais, 966. Gol 1166, tem condições de voar para o 070? Não, não, tem que ser mais 5 milhas. Gol 1166, desça para 4000 pés, o ajuste no 04, reporta livre de desvios. 4000 pés, 1166. Estabilizar o lock, o Vitor Kilo Delta. Confio para o controle? Vitor Kilo Delta está estabilizando o lock. Vitor Kilo Delta, torre 1895, bom pouso. Tá, certo. Gol 1166, tem condições de paduna? 6 milhas em que voa a duna. Já vamos curvar à direita, já para a proa de duna. E 1166, desça para 2000 pés, ajustando a 014, reposta na proa de duna. E 2000 pés, 1014, reposta duna, agora 1166. Alfa Charlie Mike, confirme velocidade? 220. Chile 6143, adicione identificação, autorizada a chegada UF, desse mantém 080. Voando duna, voando 166. Tente. Então 3294, desça para 050. 70 para 050, então 3294. Alfa Charlie Mike, desça para o 0620. 0620, Alfa Charlie Mike. Prossiga. Gente, o senhor vai prosseguir para Salvador? Gente, o Guardião 07 reporta no farol da barra. Eu no 166, confirmo velocidade. 2309. Gente, então 3894, velocidade. 2, 0, 9. 3894, sente. O controle agora no 66 reduziu a pressão da senhora, senhora. Gente, o número 66 reporta é estabilizado. Gol no 166. Comentarei. Então 3894, reduza para 2209. 2209, 6143, reduza para 2509. Prossiga. Fica pro 020, 10 milhas aqui. Gente, tem condições de voar na proa 010? Gente, voa na proa 010, o limite é localizador. Pro 3894, aguarda no vetor final para o lock. Proa 010, localizador, 3894. Gente, mantém o litoral sul, o Guardião 07, reporta para o sul. Copiou, Guardião? Mantenha o setor sul, o Guardião 07, a linha do litoral, reporta no sua, em sua sul. Então 3894, nesta proa, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Para 3000 no 014, 3894, agora a proa 20, para ele fazer uma vez. Gente, então 3894, mantenha a proa 020 para sequenciamento, segue com o número 2 na aproximação. 3894, sim. Confio para o controle. Pastor 03, acione a identificação. Pastor 03, contato radar 55 milhas de Salvador, mantém o nível 090, vou na proa de Bombé e retorno das descidas. Pastor, 03, desça para o 070. Alfa Charlie Mike, desça para 4 mil pés, o ajuste é no 0 no 4. 4 mil, Alfa Charlie. O Chanel 61 no 43, desça para 050. Então, 3894 para o localizador, direita para o 050. Direita para o 050, então 3894. Uno 645, aciona a identificação, livre de desvios, reporta ao término. Vai bater isso até... Até ponto, um pouquinho depois de ponto. Peixe, descida para o 080. Para o 080, vai bater. Controle, o guardião 07 está passando através do portão. Tente, o guardião 07 aguarde transferência. Guarda. Controle, então 3894 no localizador. Lua 166, torre 1895. 1895, boa tarde. Guardião 07, reporta em Itapuã. Reporta em Itapuã, Guardião 07. Então 3894, desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 4, reporta em LS. Para 2 mil, formando em LS, então 3894. Na vertical de Itapuã, Guardião 07. Torre 1895. 295, obrigado. Alfa Charlie Mike, desça para 3 mil pés, o ajuste no 04. 3014. Salvador, boa noite. Boa tarde. O Azul 6919. Azul 6919, contato radar, vá para o 320, saída Salvo 1. Salvo 1, atenção, confirme o nível? 320, confere? Afirmo, 320. O Azul 6919, aguardando uma prova mais adiante. Chile 6143, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0-4. Passou 03, desça para o 050. Então 3894, reduza para aproximação, torre 1895. Reduzindo, torre 1895, então 3894, boa noite. Passou 03, desça para o 050. Alfa Charlie Mike, com sua velocidade. Alfa Charlie Mike, controle. Alfa Charlie Mike. Com sua velocidade. Agora está 200, 200. Gente, mantenha a velocidade Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, 200. O Chanel V1 no 43, reduza para 210 mais. 210 mais, Chanel V1, 40. Azul 6918, autorizada para de Leda. 6919, seria Leda? Seria. Ok, boa, Leda da presente, 6919, grato. O Charlie Mike dentro até 2000, hein? Alfa Charlie Mike até 2010, o ajuste 1004, mantendo 200 nós, reporta estabilizado. 2200 nós, chamar estabilizado. Pelo 645, reduza para 220 mais. Mais ou menos 220, no reporte. Patrão Lima do Golf, 1.510, Corredor Veracruz, reporta Caribe. Lima Azul Golf, acionado 0155. Testando o seguinte instrumento para Salvador, informo que Salvador opera visual. Gente, Lima Zulu Golf, sua para 3.000 pés, inicialmente na proa de tarde, aguardando a vetoração. Daí com o número 4 na aproximação para a pista 10. Afirmativa. Passou 03, objetor para sequenciamento, esquerda para o 0110, limite ao localizador. O 1645, desça para o 0620. 0620, 1645. Alfa Charlie Mike mantendo 200 mais? Afirmativo. Gente, Rui Duna, reporta estabilizada. Rui Duna, chama estável. Chanel 6143 completa a redução para 1.80 mais. Este nome é 143, desça para 3.000 pés, no ajuste 1014. 3.000 pés, 1014, deixa na 1014. Pastor 03, desça para 4.000 pés, no ajuste 1014. Azul 6919, Recife 1251, Alterno 2318. 251, Alterno 238, Azul 6919. Pastor 03, completa direita para o 030, limite permanece. Direita 030. Alfa Charlie Max estabilizou? Afirmativo. R 1895. 1895. 1895. Questionando em 143, desça para 2.000 pés, ajuste ao 0.04, autorizada final, reporte estabilizado. 10.014, já terminado direto, reporte estabilizado, questionando em 1403 para o localizador direita para o 070. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 014. 14, bom, no 645. Prossiga. Torcida para na flor, Serra Vista, 367. O gol no 645, inicialmente o Moena Prode pelo lugar de autorização para final CLS Whisky. Desça para 4.000 pés, o ajuste no 014, gol no 645. 4.000 pés, ajuste no 645. Gente, Lima no gol. Pastor 03, completa direita para o 080, reporta estabilizado. Direita 080, reportará estabilizado, pastor 03. Volume 645, reduza para 2009. 2009, para 645. Pastor 03, desça para 2.000 pés, ajuste no 04. 2.000 pés, pastor 03. Leono 43, torre 1295. 1295. Lima Zulu Golf, subjetor para sequenciamento, esquerda para o A360.